por exemplo, amanhã não chegar aos 17 anos, né? A vida continua, morre nós, vira mais, e assim vai, o crime não acaba. Eu canto a rua, a vida do Simão, minha proteção, glória a Deus, rei do Pai. Polícia invade, te fura na mão, te forja o oitão sem perdão. Aqui jaz na favela, os falcão tá tudo preparado, atenção redobrada, não posso errar. Quantos caem querendo ver meu filho, eu pensando nego, quantos posso salvar. No topo do morro dá pra tu enxergar que a real é embaçada, é treta demais. Dentro do barraco, sem nada no prato, sem nada a perder, os moleque se vai. Na mesma medida a luta continua, fala que é favela, nunca veio aqui. Vocês podem prender, vocês podem matar, morre um, nasce dois, bem pior, vai por mim. Nas pistas é assim, os bebê acelerado, meiota fuçada, tocada de drão. Nós só no sapato pra não ser lembrado, mas precisou, as peças vai na mão. Só não esquece, irmãozão, que a vida é um soco. Morte é pra todos, segura emoção. Quem planta maldade vai colher vingança, quem planta o amor vai colher gratidão. Mas como me falam, os meninos já crescem tomando um bacu, puxando nas Febem. Hoje herdeiro, paizão da quebrada, a voz da final, maquinista do trem. Só nove blindada, fortemente armado, saca 47 de alta precisão. Banhada de ouro dos pentes vergado, gravado o nome da sua facção. Mais um dia começa, a palavra de fé na cintura, uma glock, as lojinhas não param, os vapor, movimento, o comércio esquenta. Lucro é claro, vida dominada, só ponta de lança de fúria e capuz. Que busca os malotes só na trocação, kamikaze do morro, pique Talibã, Osama Bin Laden e Afeganistão.